da mira do meu amor. Os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Você tem gosto de quero mais, mas eu grudou e de mim não sai. Na fissura tem você, eu tô pagando pra ver. Eu quero ser sua namorada, meu amor. Hoje eu vou pra qualquer lugar, Porto Rico, Madagascar. Uma viagem de amor com você, tentar falar com você sem pressa de chegar. Nada nas ondas do mar da paixão, é nesse furacão. Eu deixo me levar só pra te amar, seu coração que não sai. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Meu suor, teu calor, mistura de amor. Teu suor, meu calor, mistura de amor. Você tem gosto de quero mais, bateu, grudou e de mim não sai. Tô fissurado em você, eu tô pagando pra ver. Eu quero ser sua namorada, eu vou pra qualquer lugar, de Porto Rico a Madagascar. Uma viagem de amor com você, tentar rolar com você sem pressa de chegar. Nada nas ondas do mar da paixão e nesse furacão. Eu deixo me levar só pra te amar, seu coração que não sai. Os nossos olhos se atraem, a paixão pega fogo. Meu calor, teu suor, teu calor, teu suor, meu calor, seu coração que não sai da mira.